Tudo resume-se, atenção. Mulher sem atenção, a flor sem água, pois então. Tudo é perfeito, no início é certeiro. Temos um mundo que é só nosso, tudo o resto é estrangeiro. Eu bato a pala o amor verdadeiro, aquele que vence intrigas e invejas do mundo inteiro. Sou homem feito, assumo os meus defeitos. Já fui muito que vivi, mas não comparo o quanto eu gosto de ti. Let's go! Hey. Vida. Podes ler, ouvir, dizer, mas tem coisas que só ela ensina. Já conquistei, já amei, já chorei. Quando menos esperei, com minha rainha me queimei. Fiquei sem chão, levei um abanão. Quem eu menos contava rachou. Meu coração, que não matou, mais forte me tornou. A lágrima caiu e ao perdão disse não. Segui em frente, encantei, conquistei. Vivi histórias, mas nunca o coração entreguei. Conheci-te sem querer, me apaixonei. Fizeste aparecer todos os fantasmas que criei. O quanto eu gosto de ti, o quanto eu gosto de ti, o quanto eu gosto de ti, não imaginas. O quanto eu gosto de ti, o quanto eu gosto de ti, o quanto eu gosto de ti, não imaginas. És a mais linda, a mais linda do mundo. Deste-me todo o teu amor e amar-te volta eu receei. Em nós não acreditei. Quiseste mais de mim, eu não dei. Decidi não sonhar contigo e ao fazê-lo bem sei que te magoei. Ninguém é perfeito, eu também já errei. O quanto eu gosto de ti é inexplicável, só eu sei. O quanto eu gosto de ti, o quanto eu gosto de ti, o quanto eu gosto de ti, não imaginas. Canal 1. Vai chatear o Camões, vai chatear o Camões. Já faz tempo que não cumpres as tuas obrigações. Vai chatear o Camões. o Camões. Vai chatear o Camões. Não vou mais te aturar. Acabou tudo entre os dois. Vai chatear o Camões. Vai chatear o Camões. Vai chatear o Camões. Já faz tempo que não cumpres as tuas obrigações. Vai chatear o Não tenho Porsche nem Ferrari sequer, mas tenho o meu Bobinha sempre cheio de mulher. Rodando pela estrada é ver elas entrar, no Bobinha do Zé todas se querem sentar. Ai, ai, ai. Arrocha, arrocha, arrocha, arrocha, arrocha. Descendo pela avenida, meu Bobinha e eu, toda a gatinha quer se montar no que é meu. Já não sei se é do carro ou eu é que sou bom, mas tem mulher até deitada no capô. Para que ter Lamborghini ou mesmo Chevrolet, se o meu Boguinha já tem tudo o que ela quer. Já todo mundo fala para saber como é, à noite há sempre farra cá no Boguinhas do Zé. Não tenho Porsche nem Ferrari sequer, mas tenho o meu Boguinha sempre cheio de mulher. Rodando pela estrada é ver elas entrar, no Boguinha do Zé todas se querem sentar. Ai, ai, ai, no Boguinha do Zé. Arrocha, arrocha, arrocha, arrocha, arrocha. Descendo pela avenida, meu Boguinha e eu, toda a gatinha quer se montar no que é meu. Já não sei se é do carro ou eu é que sou bom, mas tem mulher até deitada no capô. Para que ter Lamborghini ou mesmo Chevrolet, se o meu Boguinha já tem tudo o que ela quer. Já todo mundo fala para saber como é, à noite há sempre farra cá no Boguinhas do Zé. Não tenho Porsche nem Ferrari sequer, mas tenho o meu Boguinha sempre cheio de mulher. Rodando pela estrada é ver elas entrar, no Boguinha do Zé todas se querem sentar. Ai, ai, ai. Arrocha, arrocha, arrocha, arrocha, arrocha. Não tenho Porsche nem Ferrari sequer, mas tenho o meu Boguinha sempre cheio de mulher. Rodando pela estrada é ver elas entrar, no Boguinha do Zé todas se querem sentar. Não tenho Porsche nem Ferrari sequer, mas tenho o meu Boguinha sempre cheio de mulher. Rodando pela estrada é ver elas entrar, no Boguinha do Zé todas querem. Ai. No ator

Canal 1. Loucuras e uma noite só.